Sou o Daya, não estou nem aí. Que fale mal ou bem, mas que fale de mim. Filho da mãe eu sou, sou sim. E daí não tenho medo da verdade, detém da falsidade, tenho sangue no olho, sou bicho solto na cidade. Chegando por aqui, na CI, na estância em Planaltina, vem pisando de mansinho para ser bem tratado com amor e com carinho. Eu considero seus pais, considero seus irmãos, mas não vem bancar moral, para não levar chumbo grosso de oitão. Tenho moral, sou radical, nunca vi nada igual. Samambaia, nova esperança, fim social, as quebras de resposta que é notícia em jornal. Cachorro, carroça nas ruas, carro do ano, pra gente é mulher, seminua, eu me garanto, sai de casa. Deixa a porta aberta, jamais levaram o meu som enrolado em uma coberta. Pode crer, nego tá isso mesmo, estão na papuda, suas palavras eu sei de cor. Porque duas cabeças pensa mais que uma só, sua cor é negra, minha pele é branca, mas que isso importa se lutamos todos juntos contra essa sociedade vilã. Expansão de responsa, meu irmão, morrerei um dia e meus filhos virão para dar continuidade à minha história, para que ela fique sempre viva em memória. Observe meu ponto de vista, não gosto da playboyzada e detesto a polícia. Chumbo grosso na certa, um arregaço nas costas. É, Silêncio. Chumbo grosso na certa, um arregaço nas costas. É, que é nada, que é fudida. Chumbo grosso na certa, um arregaço nas costas. É, não vacile não, covarde. Chumbo grosso na certa, um arregaço nas costas. É, som do Rio, não tira daí. Discriminado, julgado como marginal por certos animais que não sabem qual é a real. Sempre trabalhei, curti, dancei, hoje sou realizado em tudo que sonhei e não rasto o papo como certos camaradas que se dizem ser camaradas, mas se virarmos as costas chegar, nos apunhalam por trás. Por isso é bom aprender, porque se eles vacilar em minha mão, jogarei para trás. Não sou de muita conversa, se os amigos que eu tenho é de consideração, e não brincamos com o nosso valor ou com amizade. Se você me discrimina pela a verdade que estou te dizendo, não adianta, não vou ouvir você, canalha, porque eu falo o que eu quero. Falo de uma massa fatida que parece uma guerra fria, diversas outras falsidades. Como um poço fundo, se cair não temos volta. Vejo fatos que acontecem em nossa vida, preconceituosa por causa nossa cor. Os homens nos batem, nos matam, nos deixam no chão por troca de nada. E você, o que faz, nada faz, não tem coragem de correr atrás dos prejuízos que seus pais, amigos te deram. O Vanilla vacilou, núcleo de custódia segurou. Pode ter certeza, chegar com você, aí estou. 21 anos de cadeia, você vai puxar, mas o guindaste com você sempre estará. Chumbo grosso na certa, um arregaço nas costas. É, imagina. Chumbo grosso na certa, um arregaço nas costas. Se não, quebrada que é fudida. Chumbo grosso na certa, um arregaço nas costas. É, nós somos foda, man. Chumbo grosso na certa, um arregaço nas costas. Cidade pra mentira, man.